pensar no valor que você tem, então verás que é mais do que alguém. O mundo inteiro não paga sua alma. Lembre-se de Jesus, pare e pense, tenha calma. Ele te ama, morreu por você. Valorize a sua alma. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Eu vim falar de um valor que você tem. Eu venho falar de um valor que você tem. Cristo está em você, lá no fundo, bem dentro de você. Basta nele confiar, ter fé, pois tu tem que crer. Pois a fé remove montanha. O crente fiel, quando vem a luta, ele não estranha. Não pague de inseto, não caia na teia da aranha. Você tem que perceber que o único caminho é Cristo, ele quer salvar você. Não adianta se desviar, nem pro lado correr. Se não vier pelo amor, virá pela dor. Confie em Jesus Cristo, seja como for. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Com o mover do Espírito tudo pode acontecer. Deixa Cristo viver em teu ser, maravilhas ele fará por você. Deixa fluir, deixa acontecer, vida eterna, nunca morrer, com Cristo dentro de você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.